Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, porque você concorre no espetacular e moderna frigilogelizadeira digital super flexível com cabo de borracha, eletrônico, com lâmpada de ponta nos modelos milanesa, rolé e com cebola. Modelos milanesa, rolé, rolê, né? Exatamente. E com cebola. Com cebola. Exatamente. Vai ser um bife, companheiro? Não, é uma frigideira digital super flexível com cabo de borracha, anatômica e lâmpada de ponta, os modelos milanesa rolê com cebola. É uma frigideira. Frigideira com relógio dentro. Ah, frigideira com relógio. Exatamente. Você frita o bife e vai olhando a hora. Ah, sim. Maravilha. Tá certo. Liga a bichinha aí, vai. Deixa eu ligar aqui, ó. Elétrica. Elétrica. Liga aí. Ligou. Que isso? Isso é o bife. O bife a cavalo. Ah, o bife a cavalo. Exatamente. Esse é o barulho do bife a cavalo. Cavalo freando. Que é cavalo? Ah, Hélio Júnior, dá um tempo, tá legal?